compadre, como vai você, homem? Há muito tempo que eu não vou no povoado. Como vai as construções lá? Vai ver que maravilha a construção ali, o progresso dali. Vai ver que construção. Olha, estão construindo tão ligeiro que outro dia passei num terreno, eram 8 horas da manhã, tinha 4 homens trabalhando. Quer dizer, 2 trabalhavam e 2 olhavam. Bom, esse que só olha é engenheiro. Imagina que eu passei às 8 horas, quando eu voltei a meio-dia, já tinha um prédio com 10 andares pronto e uma porção de tabuleta. Aluga-se, aluga-se, aluga. Mas que mentira danada. Tô construindo ligeiro, estão construindo na minha terra. Outro dia eu cheguei lá, eram 6 horas da manhã, olhei num campo assim, tava só o engenheiro para construir um prédio. Ele nem planta tinha na mão ainda, depois é que abaixou, se arrancou uma planta. 6 horas da manhã, eu fui em casa, quando eu voltei, às 7 horas da manhã, com diferença de 1 hora para construir prédio, já tinha 2 oficiais de justiça na porta do prédio para fazer despejo, que uma família 2 meses não pagava aluguel. E agora, música com o saxofone do compadre Ratinho. É, Frevinho Bossa Velha, de minha autoria.